96,1, Rádio Livre Capivara. E está começando mais um Siriricas Poéticas, libertando as nossas bucetas pela nossa consciência de gênero. Você, mulher, que está ouvindo aí a Rádio Livre Capivara, já gozou hoje? Já rolou uma siririquinha? Já se olhou no espelho? Já se tocou? Já se amou? Ou está mais preocupada com o outro? Ou com a outra? A ideia do Siriricas Poéticas é a gente poder falar da nossa sexualidade, das nossas bucetas, dos nossos paus, na nossa libertação do corpo, uma coisa que é tão difícil, parece tão arcaico falar sobre isso, mas ainda, infelizmente, tão necessário. E hoje estamos muito felizes aqui na Rádio Livre Capivara, porque estamos recebendo um grande escritor aqui, falando de literatura, que é uma coisa que é tão chata, né? Uma coisa que o povo deixa, vira sempre o nariz e tal. A gente está sempre aqui, enchendo o saco do ouvinte da Rádio Livre Capivara, falando de literatura. Estamos aqui recebendo, nos estúdios da rádio, o escritor Marcelino Freire. Vamos ver, né? Para glorificar de pé, né, igreja? E eu acho que, bom, eu acho que ao invés da gente ficar apresentando, né, um esquema Wikipédia, né, eu acho que é melhor o próprio escritor se apresentar. Quem é você, Marcelino Freire? Boa tarde, mulheres, homens, queridos amigos homossexuais, travestis. Queridos amigos, pais de família, mães de não família, todo mundo junto. É uma alegria eu estar aqui no Capivara. Um prazer estar com vocês aqui. Eu queria começar lendo um poema da Letícia, que está aqui. A Letícia está aqui. Lê um poema da Letícia Conde. Letícia Conde. Tem uma literatura, uma poesia cheia de masturbações, de taradas e sutiãs. Eu separei um poema dela, Extrema Unção. Devora minha língua, feito cobra arredia, enquanto te lambo as coxas, feito mulher vadia. Gozando em litros, molhando a mão, bebendo com os dedos nossos membros em união, me perfurando em camadas, te arranhando a cara, batendo na boca o engasgo da garganta, lubrificando com suor nosso obscuro pecado, minha carne em paixão, em tua cruz foi pregada. E em tua água sagrada, minha extrema unção. Obrigada. Ei, Letícia! Obrigada. O super-homem, Batman, uma punheta, pensando na Mulher Maravilha ou no Homem-Aranha? Essa daqui é um poeminha meu pornográfico. Jorge, fala alguma coisa. Olá, pessoal da Capivara. Marcelino Freire aqui, nosso amigo aqui, escritor de grandeza excelente, assim. Nós do Livre, eu, Vinícius, queremos agradecer a sua vinda aqui para São Carlos. Espero que tenha gostado dos bares daqui, da bebida, da pulsação. Espero que volte mais aqui. Nós do Livre Opinião. Agradecemos de coração aí. Eita, Jorge Vinícius de Andrade, agradecer muito a amizade aí. Sobretudo a amizade, não é? Né? Parece que a gente já se conhece há quanto tempo? 2 anos. E eles que me convidaram para vir para a Jornada de Letras e uniram esforços aí para a gente estar junto. Eu estar aqui nessa sala maravilhosa aqui da Capivara, falando de sexo, amor, orgia. E gozo. Diga, Letícia, fala alguma coisa pra gente. Eu? Bom, eu vou falar também que, meu, a jornada, né, esses dois rapazes maravilhosos trouxeram aí o Marcelino e foi muito bom. né, a palestra, e foi muito boa a oficina, foi uma gozada, então, maravilhoso. Letícia está com vergonha, mas você não vai escapar. A Letícia, aliás, é muito bom, né? A Letícia está aqui hoje com a gente no Siriricas Poéticas. Conheci a Letícia num curso que a gente está oferecendo lá no Santa Felícia, de oficina literária, oficina de escrita feminina para mulheres em situação de violência. E a louca apareceu lá, perdida, lá no Santa Felícia, com um livrinho embaixo do braço e falando que escreve sobre mulher, sobre sexualidade e tudo mais. E aí ela me deu um livrinho e eu fiquei extasiada com a poesia dela. Eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, né? E é muito legal o Marcelino ter começado esse programa de hoje com seu poema, né, Letícia? É demais, né? Gente, obrigada. Eu fico sem graça. Imagina, eu aqui na frente de um grande escritor e tal, no meio de vocês, que são os verdadeiros artistas que fazem realmente tudo acontecer, né? Pô, eu que fico lisonjeada e muito sem graça mesmo. Mas você pode beber, então, bastante cerveja pra você ter coragem, pra você declamar suas coisas, viu? E Vinícius quer falar um pouquinho também? Mas vai só falar. Um oi pros ouvintes da Rádio Capivara. E aí, pessoal da Rádio Capivara, aqui é o Fugs, Vinícius. Você viu? Voz radialista. E prazer enorme, Marcelino, ter vindo aqui prestigiar a gente, grande amigo. E é isso aí. Ele vai voltar em breve, hein? Olha, o Jorge e o Vinícius, né, para vocês que estão ouvindo a rádio, eles fazem parte, né, são os criadores de uma revista eletrônica, né, assim que a gente pode falar, né, que se chama Livre Opinião. É livreopinião.com.br ou .com só? .com. Nós vamos falar um pouquinho do Livre Opinião já. E eles que trouxeram o Marcelino aqui para a Semana de Letras, né? Que o Marcelino ofereceu oficinas, deu mesa, para quem teve oportunidade. Foi uma grande oportunidade a gente poder ter contato com não só a obra, mas com o discurso, a conversa, o bate-papo do Marcelino, enfim. E nós vamos falar um pouquinho também sobre isso, né, essas ligações literatura, com a dificuldade que a gente tem, né, de poder fazer eventos literários e tal, né, abrir espaço para a literatura. E também estou aqui hoje com o professor Pilson, que está sempre aqui com a gente, firme e forte na Rádio Livre Capivara, né, professor? Mais uma vez, Alecrim, boa tarde, ouvintes, estamos aí na Siriricas Poéticas. Geralmente com muito homem aqui, né? É um programa que tem aí o foco na batalha feminina. São umas ou outras mulheres que aparecem aqui nos estúdios da Capivara. Esperamos que com essa iniciativa, cara, venham as meninas abrir suas xoxotinhas na Rádio Capivara. Bom, vamos ouvir um sonzinho então, e aí a gente abre para começar a discutir um pouquinho. E você que está ouvindo aqui a Rádio Livre Capivara, lembrando que a gente está em 96,1 FM aqui em São Carlos, mas que você também pode ouvir a Rádio Livre Capivara em qualquer lugar do mundo, pelo radiocapivara.blogspot.com.br. Vamos ouvir um som então orgástico para começar aqui o programa? Eu ouvi essa música pela Bjork, mas eu encontrei uma versão de uma cantora que se chama Beth Hutton. Uma música, um som de 1951 que se chama It's All So Quiet. Vamos ouvir então. It's so quiet, shh, shh. It's oh so still, shh, shh. You're all alone, shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Zing boom, the sky up above. Zing boom, it's caving in. You've never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's over, and then it's nice and quiet, but soon again. starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing, boom, so what's the use? Wham, bam! Falling in love. It's all so quiet. It's all so still. You ring the bell, bim bam, you shout and you yell, ha ha ho, you broke the spell. Gee, this is swell, you almost have a fit, this guy is George and I got hit, there's no mistake, cause this is it! Till it's over and then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing, boom, so what's the use? Wham! I'm falling in love. The sky caves in, the devil cuts loose, you blow, blow. In love. Rádio Livre Capivara, e esse é o Siriricas Poéticas, libertando as nossas bucetas, pela nossa consciência de gênero, transgêneros, enfim, pela nossa consciência do nosso corpo e das nossas libertações ou tentativas, né, de libertação. Aqui é o Siriricas Poética, um programa para a gente falar sobre a nossa sexualidade. Estamos aqui hoje com Marcelino Freire para falar um pouco dos cus literários dele aqui hoje. E eu tenho uma pergunta aqui. Eu estava lendo algumas coisas sobre você, senhor Marcelino, e eu achei aqui uma matéria da Ilustrada, aqui da Folha, que fala o seguinte, olha: escritor Marcelino Freire une sexo e morte em livro autopornográfico. A Folha está certa ou é só um merchan, é só um marketing para vender seu livro? Como que é isso? Eita, a Folha está se referindo ao livro mais recém-lançado, que é o Nossos Ossos. E o Nossos Ossos é um romance que eu conto a história de um dramaturgo pernambucano que vai morar em São Paulo, e que o romance começa no momento em que ele é informado que o Michê, com o qual ele saiu, foi assassinado. Ele começa a se preocupar não mais com o corpo vivo do rapaz, mas o corpo morto. Ele tem que tirar aquele corpo do rapaz do ML, porque se não tirar, ele vai ser enterrado como indigente. Então, a grande luta do dramaturgo é exatamente essa, de devolver o corpo do rapaz para a família dele. É evidente que é o meu primeiro romance, depois de vários livros de contos. Aí o que é que acontece? Para eu não perder este romance, eu me cerquei de tudo, eu apelei para tudo. Eu apelei para o cinema. É um romance que eu pensava muito em cinema quando estava escrevendo. Eu apelei para história policial, comecei a pensar muito na história policial para fazer a trama e poder não perder esse romance. E em elementos autobiográficos, né? Eu faço uma confusão com a minha história. Eu sou pernambucano igual ao dramaturgo, eu nasci em Sertânia igual ao dramaturgo, sou de uma família de 9 filhos igual ao dramaturgo. Evidentemente, os jornalistas, né, os resenhistas, vendo, né, essas referências no romance, perguntariam claramente se o romance é autobiográfico. Aí eu, evidentemente, dava a resposta sempre que ele era autopornográfico. Não era autobiográfico, mas autopornográfico. Porque o dramaturgo se envolve com o centro de São Paulo, pulsação sexual o tempo inteiro. Aí eu digo, eu estou ali naquele centro, eu já morei naquele centro. Muitas pulsações são minhas também, mas muita mentira está ali. E muita história do outro. Toda vez que alguém conta uma história para mim, aquela história passa a ser minha. Então, eu fico imaginando como é que foi a trepada daquele meu amigo, o que ele está me contando. E a imaginação é autobiográfica. Então, aí eu faço, na verdade, eu que fiz a provocação e eles colocaram exatamente como manchete, porque dizem o seu romance autopornográfico. Eu fui dar uma entrevista para o Ednei Silvestre no Globo News e ele disse assim: mas você é uma propaganda enganosa, porque eu não vi nada pornográfico lá. Ele estava imaginando altas trepadas. Na verdade, é um livro até muito comportado, né, pela provocação que é feita aí. Aproveitando então, enquanto o pessoal está pensando aí em perguntas, Marcelino estava falando, enquanto você estava falando do enredo do Nossos Ossos, eu estava lembrando de uma história, não sei se você conhece, de um travesti, uma história americana, cara, um travesti da década de 80, que foi encontrado morto no apartamento dele, um cara que fazia muito sucesso nos Estados Unidos, e descobriram que ele tinha um cara morto no armário, embalsamado. Você lembra dessa história? Ou não? Não? Me lembrou muito essa história. O cara tinha tipo uma múmia, assim. Era um ex-namorado dele que morreu. Morreu na casa dele e ele não... Simplesmente ele ficou com o corpo. Ele ficou com o corpo na casa do cara. Não, não lembro dessa história, mas tem uma história muito famosa no Recife que virou um romance, né? Era uma história policial que aconteceu no século XIX, que é a emparedada da Rua Nova, né? É uma casa que era mal assombrada no Recife, e quando foram investigar essa casa, tinha uma mulher emparedada, né? Ela foi assassinada e o cara construiu uma parede onde aquele corpo ficou ali enterrado em pé, né, nessa casa. Aí ficou famoso como o crime da emparedada da Rua Nova, que deu origem àquela minissérie da Rede Globo, Amores Roubados. Esse romance deu origem àquela minissérie. Só que não tem a história da emparedada, mas a emparedada da Rua Nova seria a filha daquele personagem da minissérie, que eles não chegam a contar a história da emparedada, mas toda aquela trama de traição e tudo é baseado nesse livro. Aí quando você falou isso da travesti, eu lembrei imediatamente dessa história, que é uma lenda recorrente lá no Recife, né? Agora, eu acho que quando eu fiz esse romance, na verdade, eu estava querendo primeiro construir uma história policial. É engraçado, porque eu era o meu primeiro romance, aí eu não podia perder esse romance como perdi os outros. Aí eu precisava de uma trama muito clara, e a trama policial é muito clara, né? Assim, então eu queria colocar logo um assassinato e a gente ficar perguntando quem é que matou o boy, né? Quem é que matou o Michê. Tem uma trama ali, mas acaba não sendo a principal. Na verdade, é uma história de amor, e sobretudo uma história de amor ao próximo, né? Esse dramaturgo, como ele começa a pensar nesse rapaz, né? E ele começa uma atitude fraterna em relação àquele rapaz com o qual ele saía, né? E também é uma história de amor também. Ele veio para São Paulo apaixonado, e, enfim, eu queria fazer algo com fôlego um pouco maior. Acho que consegui fazer. Estou muito animado com outras histórias. Então, estou animado. Ah, legal. Quando você fala que perdeu seus outros romances, é que não lançaram, cara? Não foi? Eu não consegui terminar, né? Eu começava a história e perdia. Ia na página 70 e não passava da página 70. Porque eu ia muito a esses romances, muito com a mesma maneira que eu escrevo os meus contos. Os meus contos eu não tenho história, eu vou descobrindo a história escrevendo. Aí passar um romance, não sei quantas páginas, sem saber para onde ia, aí eu me perdi. Aí tem vários romances que eu perdi, vários, assim, eu tenho começados e nunca terminei. Aí nesse eu fiz uma estrutura antes, para poder ver se eu não perdia, e me cerquei desses apelos. Apelei para tudo, para poder não perder essa história, essa trama, né? Inclusive para a minha biografia e para a história dos outros também. Uma pergunta, Jorge Filolini está aqui, reverbera, não está aparecendo reverbera. Faz uma pergunta para Letícia, uma pergunta. Letícia, quais foram as suas influências na sua leitura de poemas para você se dedicar a escrever como os seus poemas todos, assim? Eu queria saber, Letícia, também, aproveitando, é uma pergunta casada à pergunta do Jorge, quais são as suas influências, mas em que momento que você descobriu que a sua poesia seria tão sexuada, né? Ou tendo esse grito e essa afirmação do sexo e todas as coisas que você afirma com muita contundência e verdade na sua poesia? Gente, é complicado, porque assim, sempre que me perguntam de influência, eu sempre li muito, só que eu tenho uma memória péssima. Péssima mesmo. Porque eu sempre tive muito medo de virar repetição. Então eu sempre tive muito receio de me repetir ou repetir a outros autores. De ficar muito pregada a algum estilo que é do outro e que não é meu. Então eu sempre li muito livre, sem guardar autores, sem guardar frases, sem guardar essas influências de fato. Agora, eu não posso deixar de citar, é óbvio que me influenciou muito, e eu acho que na parte do feminino, principalmente, Flor Bela Espanca, né, que eu li quando muito nova e me encantou, e aí eu ia na biblioteca, e também eu morava em Rio Claro, e a biblioteca era pequena, então a gente não tinha muita opção, o mundo da internet foi algo novo para mim também, eu não buscava isso na internet, veio muito depois, então enquanto eu não tinha acesso, eu pegava em biblioteca, e tanto que eu copiava no caderninho os poemas que eu gostava, assim. E até hoje eu tenho copiado. Mas em relação até à sexualidade entrar nos meus poemas, eu não tive uma referência de autor em relação a poemas sexuais e tal, né? Eu vim conhecer autores agora que falam mais sobre sexo, referências mais recentes. A própria Hilda Hilst, por exemplo, eu fui comprar um livro dela recentemente, já li várias coisas na internet, então que eu procuro. Porém, na época que eu comecei a escrever esses poemas, eu não conhecia, não tinha nenhuma referência na qual me basear. E eu sempre procurei muito ter um estilo meu, assim, eu sempre estive muito em busca disso. Então, eu não sei falar diversas referências do que eu li ou leio, porque eu não guardo, eu só vou lendo, eu vou lendo, e deixo isso entrar em mim e eu tomo como meu depois, e só escrevo. Agora, do sexo nos poemas, eu não sei quando começou, mas eu sempre tive uma relação muito próxima com o sexo, quando eu era pequena até, eu ia na casa de uma amiga e era muito engraçado, porque o irmão dela, tal, tinha umas revistinhas pornográficas que tinham as fotos, assim, né, da penetração e do homem, da mulher e tal, e a gente ficava olhando. Então eu me lembro que desde muito cedo o sexo sempre esteve muito presente na minha vida, né? E eu sempre gostei muito de retratar isso, porque eu sempre achei muito natural. E poxa, quando eu comecei a perceber que para as mulheres isso não é natural, que eu perguntava para as amigas, pô, mas você não se masturba? E a siririca, né? E a tal da siririca, você não se masturba? E elas falaram, não, me tocar jamais. Eu falo, oh, mas que isso, né? Peraí, eu tenho que parar para pensar nisso. E a própria liberdade de, não, eu quero dizer que eu gozo, sim, que eu vou pra cama assim com cara, quero trepar, eu vou trepar. Então, se eu quero fazer amor, eu vou fazer amor, com ou sem carinho, com tapa ou sem tapa. Então, acho que foi meio nisso, nessa minha vontade de, não, tem que falar, tem que fazer, vamos gozar. E vamos gozar a vida, principalmente, né? Vamos fazer tudo como se fosse sexo. Trepe, trepe com a natureza, com as palavras, com os livros, entendeu? Trepe. Acho que esse é o que eu busco nos meus poemas e na vida. Trepe. Eita, coisa linda! Eu posso ler um texto agora? Sim. Posso? Claro! Eu vou ler um conto curtinho do André Santana, do livro chamado O Brasil é Bom. André Santana é um escritor mineiro, mora em São Paulo já há um tempo, e ele tem uma linguagem da qual eu gosto muito. É um dos caras que, assim, que eu mais leio, e gente boníssima. Já foi entrevistado, inclusive, para o Livre Opinião, não foi, Jorge? Tem a entrevista, está lá no site do Livre. Agradecemos também ao André, gente boníssima, atendeu a gente muito bem. Use sempre camisinha, é o título do texto do André. Use sempre camisinha. Faça sexo, muito sexo, sexo sempre, mas use sempre camisinha. Faça sexo de tudo quanto é jeito. Sexo oral, sexo anal, sexo grupal, ménage à trois, etc. Mas use sempre a camisinha. Jogue sua parceira na cama, use um pouquinho de violência. Mulheres gostam de ser dominadas por um macho audaz e viril. Depois xingue sua parceira. Mulheres gostam de ser maltratadas. Meta tudo com força e goze. Mas use sempre a camisinha. Se você é viado, mais um viado sem frescura, sem experimente ser penetrado pelo antebraço de outro viado macho. Mas use sempre a camisinha. Bata, apanhe, mas use sempre a camisinha. Bata no seu filho sempre que ele desobedecer você, sempre que ele fizer algo errado. Criança só aprende assim. Mantenha seu filho sob controle, com muita disciplina, mas use sempre a camisinha. Se você é forte, bata. Se você é fraco, apanhe. São apenas os dois lados da mesma moeda, mas use sempre a camisinha. É isso mesmo que você entendeu. Pratique o sadomasoquismo, mas use sempre a camisinha. Não dê mole para essa molecada marginal. Se eles, os moleques, têm idade para roubar, para estuprar, para vender maconha, também têm idade para levar umas porradas, para pegar uma cadeia. Você está no seu direito de reagir contra esses moleques bandidinhos. Mas use sempre a camisinha. Exceda os limites de velocidade. Não respeite a faixa de pedestres, nem os semáforos. Se você é motorista de ônibus ou caminhão, passe por cima dos menores, dos mais fracos. Qualquer coisa, suborne o guarda. Mas use sempre a camisinha. Extermine apaches, siôs, comaches, tupis e guaranis. Extermine astecas, incas e maias. Extermine coreanos, vietnamitas, paquistaneses, iraquianos, iranianos e cubanos. Mas use sempre a camisinha. Suborne, seja subornado, mas use sempre a camisinha. Minta, sempre usando a camisinha. Faça seu banco bater todos os recordes de lucratividade em todos os tempos, sem aumentar o número de funcionários, mas use sempre a camisinha. Incentive o tráfico de drogas. Forneça mais armas à polícia e menos saneamento básico às favelas, colocando a culpa de tudo nos usuários de maconha. Mas use a camisinha. Invente um imposto para melhorar a saúde pública e o atendimento hospitalar para as camadas mais pobres da população. E não melhora a saúde pública e o atendimento hospitalar para as camadas mais pobres da população, usando o dinheiro arrecadado para financiar campanhas eleitorais. Mas use sempre a camisinha. Utilize o veículo de imprensa no qual você escreve para puxar o saco dos amigos do seu patrão, ridicularizar as pessoas das quais o seu patrão tem inveja. Mas use sempre a camisinha. Vá se fuder, mas use sempre a camisinha. Porrada, hein? Ei, André Santana, um abraço pra você, querido, grande escritor. Pô, porrada, hein, meu? Né? Use sempre a camisinha, vá, não sei o que, estamos aqui, né? Vamos, agir o saneamento, sempre a camisinha, né? Uma campanha, sempre a camisinha, usa a camisinha, fudendo todo mundo, lascando todo mundo, matando todo mundo, né? Aí ele faz isso com muita propriedade e com muita contundência, com muita verdade e muita coragem. Isso é fundamental para quem quer escrever. Eu não conhecia esse escritor, hein? Do caralho, meu. Porrada. Mas não que seus textos não sejam porrada também, né? O que a gente lê aí de Marcelino também é... Aliás, nós estamos falando de muito autor porrada, né, cara? Estamos aqui com a Letícia também, que é porrada, os textos dela. Que, aliás, nós estamos falando já, né? Já estamos aqui faz um tempinho no programa e não ouvimos ainda seus poemas, né? Então, de repente, quer agora ou quer esperar mais um pouquinho... Então vamos agora, vai, Letícia. O que você acha que é pro momento agora? Já que a questão é porrada, vamos nas mulheres que não gozam. As mulheres não trepam, as mulheres não gozam, as mulheres apenas choram. O gozo feminino incomoda. Aqui não são permitidos orgasmos múltiplos. Mulher que goza muito se deteriora, deixa resquício no pinto de cada homem com quem ela trepou. ela vai se diminuindo. Cada pessoa a mais a torna uma escória. Porque ela não somos nós, bonitinhas e recatadas, puritanas e bem colocadas, bem comidas pelos nossos namorados ou namoradas. Mulher não trepa, mulher não goza. Mulher chora pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela cebola que corta, cozendo o leite que vai beber mais tarde. A mulher que pregamos é um rio, só esvazia pelos olhos. E a porra nos olhos veio de um pinto. Gozar na cara pode, da mulher, é claro. A mulher não existe em orgia. A que existe é vagabunda, vadia. Não presta, joga fora, troca, renova, faz de borracha, inventa, inova. É feminina, é mulher da vida. E vive hoje como se não houvesse outro dia. No planeta em que mora, ela não é valorizada. É luxo do lixo, não vale nada. Ela é das que não engole, mas vai fundo na engasgada, porque ela sabe que ela pode dizer sim e dizer não pro que ela quiser. Na sociedade de consumo, ela é revolucionária, porque dar é sem custo, doação não tem troca monetária. E ela dá com gosto e goza na nossa cara. Essa mulher corre com lobos, ela é foda e fode gostoso. Mas ela deve ser de outra galáxia, porque aqui mulher não trepa, mulher não goza. Mulher apenas chora, uma lágrima de cada vez. É isso. Valeu. Aí mesmo. Isso daí mexe aí com o coração da galera, cara. Pô. Mais uma porrada na cara, meu. Já que o assunto era porrada, né? Cara, vamos lá. Meu. Falar, pensei que você ia falar. Letícia, bom, eu sou tiete já, né? Desde quando você me deu o teu poema, o teu livro, eu já me tornei sua tiete, né? Total, assim. Eu acho muito legal você falar desse poema num programa como esse, porque a ideia do Siríricas Poética é justamente a gente poder falar sobre a sexualidade feminina, não que a masculina não seja importante, né? Mas a gente discute muito, a gente enquanto mulher, como a gente discute essa coisa que realmente as mulheres não se conhecem, começam suas iniciações sexuais transando, mas não tem a fase da masturbação. Exato. Não, muitas mulheres casadas, a gente sabe de muitas histórias que vivem há muito tempo com homens, ou às vezes até com mulheres também, mas que não gozam, né? Então exercem suas sexualidades, mas não chegam ao orgasmo, né? Sim. E parece uma discussão tão antiga, né? Se a gente for pensar, puta merda, que discussão chata. Será que tem necessidade da gente ter um programa como esse, de fato, né? A gente até conversou aqui, né, professor? Será que tem necessidade da gente pensar sobre isso e tal, né? Você lembra quando a gente conversou sobre isso? Sim, lembro. Eu, na verdade, até acho que é um papo meio retrógrado, que a galera já tá gozando bastante hoje, mas... Eu tenho certeza que tem pessoas que ainda precisam ouvir, enfim. Né? É engraçado, porque você fala, hoje em dia o pessoal goza, mas eu tenho uma amiga mesmo que a gente vivia conversando sobre sexo e tal, e aí ela falava, meu, eu não acredito, porque tinha uma amiga dela que um dia virou pra ela e perguntou, falou, o que é o gozo? Como que a gente sabe que a gente gozou, que a gente teve um orgasmo? E aí, minha amiga virou, como assim? Como é que a gente sabe? Se você tem, você sabe. Não tem como você não saber que você tá gozando, que você tá ali, no ápice, né? Tendo algo completamente diferente e tudo mais. Você já se masturbou? Aí ela perguntou. Aí a menina virou e falou, não. Falou, pô, então por isso você não sabe que é um orgasmo? Porque você nunca nem se tocou. Então você não sabe nem do que você gosta. saca? Você trepa do jeito que você gosta, do jeito que você gostaria, você faz do jeito que você gostaria, você se conhece pra saber que tipo de coisa que te leva ao gozo, que tipo de toque, que tipo de boca, ou de pau, ou de vagina vai te levar ao gozo. Porra, se você não se conhece, e se você não sabe, não adianta você sair trepando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, você não vai descobrir. Né? É um autoconhecimento de fato. Então, infelizmente, ainda hoje tem muita gente que se pergunta, inclusive, o que é o gozo. É tudo falsidade, aquele gozo de Facebook, cara, ninguém tá gozando nada, cara. Exato. O Marcelino, só pra... Como a gente tá falando de mulher, enfim, e da sexualidade da mulher, queria perguntar para você, assim, primeiro na tua escrita, quando você... Porque a gente conhece muito... O que a gente conhece da tua escrita tem muito a ver com os personagens masculinos, né? Mas como que você pensa a personagem feminina nessa história? E você já... tem alguma coisa que você já escreveu que trate especificamente essa sexualidade mais feminina? Mesmo do lesbianismo, alguma coisa assim? Como que você traz para sua literatura essa coisa da mulher? Aliás, a mulher, o personagem mulher é muito presente nos meus contos. Tem estudos, inclusive, sobre a fala da mulher nos meus contos. Agora, isso muito em relação a essas guerreiras, essas figuras nordestinas, né? Que enfrentam todas as dificuldades para criar família, para fazer as suas escolhas. Eu tenho um personagem como Totonha, que eu sei que é baseado numa tia minha que não queria aprender a ler de jeito nenhum. Tem a Muribeca, que é a mulher do lixão, que quer viver no lixão e que não tirem ela do lixão. Tem a Darluz, que é a mulher que dá os filhos. Muitas, da Paz, que é contra a paz. Eu não sou da paz, paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor, não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não venha pedir para eu chorar mais, secou. A paz é uma desgraça. É a da paz que é contra a paz. Então tem muito essa fala, muito do registro da mãe nordestina, né? Eu falo sempre nas minhas entrevistas que a minha mãe foi uma das pessoas que mais me influenciaram, tanto como Guimarães Rosa, como Manuel Bandeira, enfim. A minha mãe me influenciou muito nessa fala. Essa mulher que falava para fora, que não se continha, né, que levava essa guerreira, que são muitas guerreiras pelo Brasil, que levam a família toda, né, e teimosamente lutam, né, para sobreviver. Então tem muito essa fala no que eu escrevo, muito, muito. Tanto é que o Nossos Ossos é o primeiro livro dedicado a meu pai, porque na verdade todos os meus outros livros eram muito colados na fala da minha mãe, né, na voz da minha mãe. Quanto à questão sexual, é muito presente no que eu escrevo, sobretudo sexo homoerótico, homoafetivo, né? Muito, bastante, todos os meus livros têm essa temática, tem essa fala, tem essa ausência ou ausência de um gozo ou gozo demais, tem um conto meu, Coração, que aí tem gozo demais, que é a história de um homossexual da periferia, que goza nos trens urbanos. Então tem muito gozo, tem muita punheta, tem muita siririca. Tem um conto meio lésbico também, entre outros, eu digo de temática aí, mas, né? Oi? Os Atores é fenomenal também. Os Atores, que é um conto do Racife, que é a história de dois atores que se apaixonam, que ele vai numa cena lá dos... uma cena em que ele usa um revólver na peça, ele vai usar um revólver de verdade, vai matar o namorado dele ali durante a peça. Então tem muitos, eu não tenho muito pudor, sabe uma coisa? Eu queria muito fazer teatro, não fiz teatro, descobri que eu tinha muito pudor para ser ator, mas como escritor não tenho pudor nenhum. Então, que é pra trepa, trepa, é pra gozar, goza, é pra gozar na cara, goza, é pra bater, é pra... O tempo inteiro, tem leitores meus que contam o número de cus que tem nos meus livros. Diz quantos cus ele vai ter agora, porque sempre tem um cu ali. Um não, vários. Mas você, porque assim, é engraçado você estar falando, porque ao mesmo tempo que tem muito cu, quando a gente lê os seus textos, eu acho que dá uma semelhança com os textos da Letícia, porque são sempre... A gente tem aquela sensação assim, que você fala muito, mas até se fala por uma necessidade que não há essa fala, por exemplo, na sociedade, sim, ou que há uma repressão. Sim. O teu cu é político? O meu cu é muito político. O meu cu é o meu cu é político, vai fundo. O meu cu faz campanha. O meu cu faz campanha. Eita, meu negro agora é um negro melhor. Veste calça, causa inveja por onde passa. Meu negro não tem para ninguém, só para mim. Meu negro se chama Benjamin. É um conto meu chamado Meu Negro de Estimação, que está no Contos Negreiros. E que é a história também de um outro viado com um namorado. Então tem muito isso. E tem, aí o que eu digo, você perguntou, já me perguntaram também, conto com lésbico, ou seja, né? Tem um conto que eu adoro esse conto, que está no Balé Ralé, que é um conto de uma mãe que vai dizer para o filho que ela é homossexual. E aí quando eu inverto, eu faço esses avessos, né? Geralmente diz, o filho vai contar para a mãe que é homossexual, o filho vai contar para o pai, para a família que é homossexual. E aí nesse caso, aliás, eu acho que o conto começa assim, filho, sua mãe é homossexual. Vou chegar hoje à noite, esperar ele chegar da balada, vou aguardar, é hoje que eu vou contar para ele que eu tô apaixonada por Flor. Né? Que Flor, não sei, aí vai, espera, aí ele não chega. É o contrário, aí é a mãe esperando o filho para dizer, para contar para ele, ele não chega nunca e tal. É um conto que eu adoro, que tá no Balé Ralé. Porque o Balé Ralé é o livro. Eu tenho sempre contos de temática homoafetiva, mas no Balé Ralé é onde concentra essa discussão. Desde a partir da capa, que é a capa de duas múmias, é uma capa real, duas múmias que foram encontradas abraçadas no museu na Holanda. Não foram encontradas abraçadas no museu, foram encontradas abraçadas num pântano na Holanda, no começo do século passado. Quando eles foram limpar o pântano, essas múmias saíram abraçadas de lá. Imediatamente viraram um ícone gay, porque nesse pântano eles matavam os homossexuais, matavam as pessoas que eles consideravam as párias da sociedade, e jogavam nesse pântano na Holanda. Quando essas múmias voltaram abraçadas, elas viraram imediatamente um símbolo, como se elas tivessem voltado para feder na porta daqueles que as mataram, né? Que eles mataram ali, que matou aquele casal. Aí é a capa do livro. Então tem sim, é sempre esse enfrentamento, essa fala. Sobretudo numa região, volto a dizer, eu sou de uma família sertaneja, eu sou de uma família nordestina, então sertanejos muito tradicionais. Então eu nunca tive concessão para escrever o que eu escrevo. Não tenho concessão nenhuma com a editora, com a família, com nada. Eu escrevo aquilo que está me agoniando, para entender os absurdos à minha volta, para entender tudo à minha volta, eu escrevo para isso. Só puxando um gancho aí do que você falou das capas, é interessante enfatizar uma coisa curiosa também aqui. Nossa, eu queria saber de você, as suas capas dos livros, como Balé Ralé, Racife, Os Negreiros, que é daquele negro, daquele escravo, e além do Nossos Ossos, que é do Mutarelli Assina, eu queria saber um pouco de você, assim como você falou do Balé Ralé, que tem uma história por trás disso, eu queria saber... Você também pesquisa para saber como que vai ser aquela capa, para ser alguma história que também relaciona com o título, para que seja aquela, eternizar aquela capa no, na sua obra, mais ou menos? Eu, quando termino de... Eu estou escrevendo um livro de contos. Eu vejo todos os contos que eu escrevi naquele período e pergunto para os contos que livro que eles querem. E aí a temática vai... Eu digo, isso aqui é uma temática, isso aqui, por um Balé Ralé. Eu descobria que era um livro em que eu tinha essa temática muito presente. A temática do preconceito. Tem no Balé Ralé tem um conto que é o contrário, que é uma mulher que se apaixona por um bailarino e todo mundo enche o saco dela que o bailarino é viado, né? E ela está apaixonada, aí vem o preconceito dos outros em relação só porque ele é bailarino, etc. Tem essas discussões todas. É um livro sobre preconceito, sobre não conformação, sobre gêneros, todos os gêneros lá. Aí o que é que acontece? Eu termino de reunir aqueles contos, aí eu descubro qual é a temática que aquele livro, que aqueles contos estão pedindo. Qual é o livro que aqueles contos querem habitar? Era um livro sobre isso. Aí descubro o título. Ah, tem a ver com balé, tem a ver com balé, balé, ralé. Balé, ralé, ralé. É. Párias da sociedade, etc, etc. Aí depois que eu chego à natureza desse livro, eu vou procurar referências de imagem. É como se eu fosse dar corpo àquilo que está no pensamento, né? Aí eu vou. Eu adoro acompanhar as capas dos meus livros. Como eu sabia que o tema era balé, e o tema era ralé, e o tema era de uma temática homoafetiva o livro inteiro, aí eu fui atrás de múmias, porque tem um texto com múmias e tal. Eu fui atrás de livros sobre arqueologia e atrás de imagens. Aí encontro essa imagem das múmias abraçadas e fiquei impressionado que as múmias abraçadas estavam numa posição de balé e de ralé, porque elas estão só osso, né? Aí quando eu leio no canto da página, tem lá, foram consideradas, essas múmias foram consideradas o casal gay mais antigo da Holanda. Eu digo, caramba, tem tudo a ver com o meu livro. Eu vou lá atrás do museu para poder dar corpo a essa ideia, né? A mesma coisa com Contos Negreiros, fui atrás de imagens da escravidão. Nossos Ossos, pedi ao Mutarelli para fazer uma intervenção. Racife, o Manu Maltês, eu convidei um artista plástico para fazer umas gravuras. Eu sempre estou pedindo socorro ou então querendo encontrar o corpo, corporizando aquilo que está mais na alma, né? Eu adoro dar matéria a esse pensamento. O Ângulo de Sangue também. Adoro acompanhar tudo, eu acompanho tudo. E quando as editoras, no caso a Editora Record, veio para publicar os meus livros, eu falei, olha, com uma condição, eu tenho que acompanhar tudo, porque eu me sinto mais completo quando eu acompanho. Eles não colocaram uma capa que pega-se de pesquisa, não sei de onde, não, eu gosto de acompanhar. Não me meto na direção de arte, outra pessoa faz a direção de arte, mas eu gosto de acompanhar. É como um filho beijar um filho quando ele chega da maternidade. Ô Marcelino, nós estamos aqui na rádio, né? E enfim, eu acho que o legal de uma rádio livre é a gente ter a oportunidade de trazer as diversas artes sempre para uma discussão, né? Então a gente traz escritor, a gente traz ator, a gente, né? E a gente tem essa possibilidade, né? Que talvez numa rádio comercial a gente não tenha tanta liberdade para a gente poder dizer, poder conversar, enfim. Uma coisa que eu estava pensando quando você estava falando dos seus livros é o seguinte, você falou dessas influências que de repente do teatro, né, que você está sempre muito ligada, a questão do ator, enfim. Você tem alguma ligação com a música? A música, em certo sentido, influencia na sua criação poética ou não? Como funciona isso? Mas muito, muito. Meu ouvido é completamente musical, muito cordelizado, tudo para mim é música, costurar na música, no ritmo. Qualquer conto que eu leia para você meu, eu tenho que ler várias vezes para me convencer como música. Eu faço na literatura tudo que eu não consigo fazer, eu não sei tocar um instrumento, aí eu vou lá e escrevo. Eu não sei dançar, aí eu vou lá e escrevo. Eu não sei pular, vou lá e pulo escrevendo. E sobretudo a música, é muito um sentido muito musical. Tanto é que é quase improviso. Eu trabalho muito com rimas internas, rimas externas o tempo inteiro. Qualquer texto que eu leia tem essa sonoridade. Muito de ouvido sertanejo, de cantoria, de ladainha, de reza. Vou dizer um trechinho no texto meu pra você ver se isso não é rap. Se não é. Enquanto o zumbi trabalha cortando cana na zona da Mata Pernambuco. Cana, ô lorunquê! Vende carne de segunda. A segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima, tá me ouvindo bem? Aliás, o grupo Cordel do Fogo Encantado, eles estavam apresentando o Lirinha, estava cantando esse canto Trabalhadores do Brasil nos últimos shows que eles fizeram. Chegaram a gravar, eu até cheguei a ouvir a gravação, mas aí o grupo acabou. E muitos fazem música com o que eu escrevo. E eu, quando estou escrevendo, estou pensando em música o tempo inteiro. Outro conta o meu lixo. O lixo serve para tudo. A gente encontra a mobília da casa, cadeira para pôr uns pregos e ajeitar, sentar. Lixo para poder ter sofá, costurado, cama, colchão, até televisão. Isso é cordel. Isso é rap, é repente. E eu sou muito guiado por isso, por esse ouvido. Você teria alguma música agora pra gente ouvir assim? Falar assim, toca essa. Eita porra, hein? Quer toca dar uma alguma pensando? Coisa aí. Alguma coisa do mesmo, do cordel. Será que tem? O que, cordel o do Fogo Encantado. O que de cordel? Chover, chover. Não é lindo aquilo? Então vamos coloca chover. Aí, chover lirinha. Que já vai chover lirinha, que por sinal vai estar na balada literária desse ano. 19 a 23 de novembro. Ele vai fazer uma participação especial num show de pernambucanos no domingo. Estaremos grande amigo. Lá. Lirinha, veja aí se encontra. Chover, chover. Aquilo é... Você sabia que o Lirinha, quando ele cantava isso com cordel, em algumas regiões ele começava a cantar de tal maneira que começava a chover. Lirinha, venha para São Paulo, pro interior, se bem que ele mora em São Paulo, mas começa a cantar de novo para ver se chove, por favor. Conseguiu? Consegui. Genial, Lirinha. Vamos ouvir então o somzinho? Eu chamo carinhosamente de Lirovski. Vamos ouvir então cordel, chover? E a gente já volta. Lembrando que você está em 96,1, Rádio Livre Capivara. Sabiá no sertão, quando canta me comove. Passa 3 meses cantando e sem cantar passa 9. Porque tem a obrigação de só cantar quando chove. Thank you. but I love him. 96,1 Rádio Livre Capivara. E esse é o Siriricas Poéticas, siriricando as nossas bucetas pela nossa liberdade de gênero, libertando aí os nossos corpos, as nossas sexualidades. E hoje nós estamos aqui com dois grandes escritores, com Marcelino Freire e com a Letícia Conte. Finíssimos aqui, falando um pouquinho de sexualidade e sobre os trabalhos deles também. Hoje ouvi chover, né, do Lirinha, do Cordel, né, espero que chova realmente em São Paulo, né. Vamos aí, de repente Cordel tocando, vai começar a chover aqui em São Carlos, vamos ver. É, eu, enquanto a Letícia estava declamando o poema dela, eu lembrei de uma outra escritora, cara, que eu acho que é nessa pegada do... Agora que eu comecei a parar para pensar um pouco assim, porque quando eu comecei a ler os textos da Letícia, eu fiquei muito extasiado, como eu tinha dito, né? Achei aquela coisa assim, porrada, né? Tapa na cara, né, meu? Aquela coisa bem pá, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, tem alguma escritora que eu já li assim também, essa coisa, essa pegada, né? De tapa na cara, assim, dessa questão do corpo, da mulher e tal. E eu lembrei muito da Elisa Lucinda, né? E eu acho que vale a pena a gente declamar um poeminha dela. Elisa aqui, Lucinda, né? Que por sinal vai estar na Balada Literária 2014. Oh, maravilha! Balada Literária, que dias estão? Balada Literária 19 a 23 de novembro. É homenageado Plínio Marcos e Carolina Maria de Jesus. Tudo gratuito. www.baladaliterária.com.br. O site deve estar entrando segunda-feira já com a programação completa, onde o Vinícius de Andrade e o Jorge Filholini do Livro Opinião vão participar mediando um debate lá. Arrasando sempre os meninos aí, né? Né, Jorginho? Estamos aí caminhando aos poucos. Sabe como que é a cultura? Como que é, como que é merda, a cultura, né? Que merda maravilhosa. Sofrimento de divulgar, assim, mas é com grande prazer que a gente tá tocando esse site nosso, Livre Opinião. Vocês podiam aproveitar e falar do Quebras também, né? É, senão vai passar. Vamos, esse povo é chique, né? Cheio de projeto, né, gente? É uma chiqueza. O Marcelino podia falar melhor do Quebras depois. Mas eu queria só fazer uma pergunta, já que você citou a Letícia novamente. Pra Letícia, eu queria perguntar pra você, assim, que eu também sou de São Carlos, você também é de Rio Claro, mas você é de onde mesmo? São José dos Campos, mas você tá morando aqui há quanto tempo? Eu sou de São José dos Campos, já morei em Bauru, em Rio Claro, e aqui eu tô, é o meu quarto ano aqui. Tá, o seu quarto ano aqui, você já reparou um pouco a sociedade que mora aqui em São Carlos, né? Eu queria te perguntar aqui um pouco, assim, como que é recitar sobre sexo em São Carlos? Poxa. Poxa, então, é assim, eu muito antes já tinha escrito certos poemas, por exemplo, e eu me censurava muito, porque, inclusive, pessoas próximas falavam, não, o que vão pensar de você? Você não pode falar essas coisas, você não pode falar de cu, de buceta, você não pode falar de trepa, de gozo, porque vão pensar que você é uma tarada, sei lá o quê, né? Você tá querendo perverter o povo, ou... Enfim, então... Durante muito tempo, tanto que nesses 4 anos que eu tô aqui, pouquíssima gente sabia que eu escrevia, né? E eu acho que as pessoas se surpreenderam justamente por isso, porque muitas pessoas que me conheciam falaram, opa, quem é essa Letícia, né? Que eu não conheço e não conheci até agora. Mas é complicado. Tem um fator que inevitavelmente faz com que seja algo muito bom e muito receptivo, que é a galera, principalmente universitária, que não é da cidade. Então, assim... Esse pessoal recebe muito bem. Mas eu acho que, antes de tudo, é uma questão até muitas vezes de idade, de geração. Por exemplo, o pessoal mais novo, mesmo da cidade, aceita muito. Tanto que tem um rapaz que não é, na verdade, da cidade, mas que é novo e tal, primo de um amigo meu, que ele é super religioso, assim. É fervoroso mesmo e tal. E até o primo dele, que é um grande amigo meu, Doni, falou, ah, o Edu nunca vai gostar dos poemas da Letícia. E o rapaz adorou, falou, meu, seus poemas são fodas, isso e aquilo, curti, gostei. Até falei, ah, você foi em algum sarau que eu não recitei os eróticos. E ele foi justamente no sarau Cabaré, no Gaveta, que eram os eróticos e tal, pá. E aí me surpreendeu, mas eu acho que a galera mais nova muitas vezes acaba se abrindo um pouco mais. O pessoal da cidade mesmo, eu não tenho referência assim para saber, mas eu tenho muita vontade de fazer, sabe o quê? Entrar nas lojas e recitar de surpresa, para ver justamente a reação do povo. Ou subir, subir em praça, faça isso, no shopping. Faça isso, Letícia. No shopping. Eu estou no shopping principalmente, lógico, no shopping, lógico. Estou na projeto. Na portaria do Parque Faber também, se possível. No Dama. Onde você quiser, que seja nesses lugares, então, assim, nessa sociedade nossa, São Carlês. É um projeto, cara, falta-me força, mas é um projeto que eu tô aí já na cabeça, martelando há um tempo. Já cheguei a entrar em loja e parar assim, olhar, falar, poxa, agora vai. Não vai ainda, né? Se contenha. Ou melhor, num dia de sessão plenária na Câmara Municipal de São Carlos, você invade lá, pede questão de ordem, né? E solta seus poemas. Vai ser lindo. Boa. No fundo. Boa. Você ia recitar uma Elisa Lucinda? Diga. Então, em homenagem aí aos textos da Letícia, vamos recitar então Elisa Lucinda. Bom, um dos primeiros poemas que eu conheci dela, que eu acho que me lembrou tanto esse último. Como que era o nome desse último seu que você declamou? É Mulher. Mulher, né? Chama Mulato Exportação. Bom, bem conhecido esse, né? Enfim. Não declamo como Elisa, né? Aliás, ela vai declamar no. Vale. Ela vai fazer um recital. Ótimo. Ah, estarei lá, então, com certeza estarei em São Paulo. Estarei. Mutirão São Paulo para o evento. São Carlos, São Paulo. Isso. Bom, então se chama Mulato Exportação. Mas que nega linda, e de olho verde ainda, olho de veneno e açúcar. Vem, nega, vem ser minha desculpa, vem que aqui dentro ainda te cabe, vem ser meu álibi, minha bela conduta. Vem, nega exportação, vem, meu pão de açúcar. Monto casa pra você, mas ninguém pode saber, entendeu, meu dendê? Minha torneira, minha história contundida, minha memória confundida, meu futebol, entendeu, meu gelol? Rebola, meu bem-querer, sou seu improviso, seu karaokê. Vem, nega, que eu te quero fazer nada. Vem, sem ter que me mexer. Em mim, tu esqueces tarefas, favelas, senzalas, nada mais vai doer. Sinto o cheiro doce, meu maculelê. Vem, nega, vem, me ame, me colore. Vem ser meu folclore, vem ser minha tese sobre nego malê. Vem, nega, vem me arrasar. Depois te levo pra gente sambar. Imaginem ouvir tudo isso sem calma e sem dor. Já preso esse ex-feitor, eu disse, seu delegado. E o delegado piscou. Falei com o juiz e o juiz se insinuou e decretou. Pequena pena, com cela especial por ser esse branco intelectual. Eu disse, seu juiz, não adianta, opressão, barbaridade, genocídio, nada disso se cura trepando com uma escura. Ó máxima lei, deixai de asneira, não vai ser um branco mal resolvido que vai libertar uma negra. Esse branco ardido está fadado, porque não é com lábia de pseudo oprimido que vai aliviar o meu passado. Olha aqui, meu senhor, eu lembro da senzala. E tu te lembras da casa grande? E vamos juntos escrever sinceramente outra história. Digo, repito e não minto. Vamos passar essa verdade a limpo, porque não é dançando samba que eu te redimo ou te acredito. Vê se te afasta, não invistas, não insista. Meu nojo, meu engodo cultural, minha lavagem de lata, porque deixar de ser racista, meu amor, não é comer uma mulata. Você sabe que outra poeta que vai estar presente, que por sinal você está falando hoje, uma que vai estar presente na Balada Literária esse ano também, ela já esteve em outras baladas, é a Maria Rezende. E a Maria Rezende fez um curso com a Elisa Lucinda. A Elisa Lucinda tem uma escola no Rio de Janeiro, uma escola de recitar versos, de falar poesia. Eu não diz recitar, é dizer versos, dizer poesia. E a Maria Rezende faz isso brilhantemente também, tem uma poesia muito contundente também. Senão você estava falando uma poesia dela, Pau Mole. É um clássico da Maria Rezende. É um clássico. Você conhece, Letícia, Pau Mole? Quer dizer, Pau Mole você ainda conhece. Ainda não. Pau mole sim, o dela não. Pau mole não. Conheço. Ah, pois eu vou dizer então. Cadê o meu óculos? Ah, tá aqui o óculos, peraí. Maria Rezende vai lançar um livro, por sinal, a apresentação é minha. É um livro chamado Carne do Umbigo. Vai lançar na Balada Literária dia 23 de novembro, no Sesc Pinheiros. Oi, querida, bem-vinda. Não tem... Viu alguém aqui, senhores ouvintes, uma querida amiga, perguntar se tinha cerveja. Pau Mole é um poema clássico da Maria Rezende. Eu conheci Maria Rezende recitando esse poema no Rio de Janeiro. Pau Mole, de Maria Rezende, Pau Mole. Você sabia que tem uma técnica também aqui, aproveitando, diz que a gente tem que dizer primeiro o nome do autor e depois o nome do poema. Porque senão fica assim, Pau Mole de Maria Rezende. Você pensa que o Pau Mole... Se você diz Pau Mole de Maria Rezende, aí pensa que o Pau Mole é dela. Então você diz, de Maria Rezende... Pau Mole. Adoro Pau Mole. Assim mesmo. Não bebo mate. Não gosto de água de coco. Não ando de bicicleta. Não vi ET. E adoro Pau Mole. Adoro Pau Mole pelo que ele expõe de vulnerável e pelo que ele encerra de possibilidade. Adoro Pau Mole porque tocar um pressupõe a existência de uma intimidade, uma liberdade que eu prezo e quero sempre. Porque ele é o ícone do pós-sexo, que é intrínseca e automaticamente, ainda que talvez um pouco antecipadamente, sempre um pré-sexo também. Um Pau Mole é uma promessa de felicidade sussurrada baixinho ao pé do ouvido. É dentro dele, em toda a sua moleza sacudinte de massa de modelar, que mora o pau duro e firme com que meu homem me come. Eita, linda! Eita, coisa boa, né? Só que na Rádio Capivara, né? O professor está meio extasiado com tanto sexo. Eu acho que é muito sexo, gente. Eu mantenho a minha tese que a gente está gozando demais, cara. Estamos gozando muito, cara. Chega a ser uma, né, o imperativo do gozo, assim, cara. Você fica... Hã? É, um gangbang. Gangbang. Isso daqui é um gangbang radiofônico, cara. Mas vamos lá, tô aguentando até agora. Tá firme? Tá duro ou tá mole? Tá duro? Tá duro, amor? Molinho, molinho, cara. Mano. Ó, lembrando que assim, aliás, a Rádio Capivara está muito orgástica, né? Porque agora a gente tem o Siriricas Poéticas, tem um programa quinta-feira à noite do Falácia. Como é o nome do programa, você sabe? Que chato, né? Mas enfim, o Falácia vai nos perdoar que a gente não lembra o nome do programa dele, mas é um programa também que discute sobre sexualidade, enfim, ele traz contos. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. E o Quarto dos Infernos também acaba discutindo. O Quarto dos Infernos não tem essa proposta, mas a gente caiu na semana passada nessa proposta, né, professor? Acabou, né? Com cada um dando seu gemido aqui, né, cara? A gente tá caminhando para esse orgasmo mesmo. É engraçado pensar nisso, né? A capivara toda tá num êxtase mesmo, cara. A gente tem uma teoria, Marcelino, aqui, que aconteceu essa coisa orgástica aqui com a gente depois da primavera. A primavera entrou, todo mundo começou a gozar. Aqui, não sei o que aconteceu, assim. Essa primavera deve ser muito gostosa e muito resolvida, né? E deixa a família toda feliz, essa primavera que vem sempre nos visitar. O nosso amigo Vinícius perguntou, não poderia deixar de responder a pergunta dele, que é sobre o projeto Quebras. O projeto Quebras é um projeto que eu e o meu amigo que está aqui, o Jorge Filiolini, começamos a percorrer 15 capitais brasileiras fora do grande eixo. E lá a gente vai descobrindo os artistas de lá, vai descobrindo inclusive gente muito sexuada. no sentido de que é uma poesia também muito sexual. Muito sexual em Belém, em Teresina. E aí a gente tá agora indo para São Luís do Maranhão. Quebras.com.br. Opa, isso aí, Quebras. Falar em Quebras, começou uma festa lá embaixo. É isso aí, aqui no palquinho, bicho, tá... Olha só, cara. A galera chamando a gente para ir quebrar tudo lá embaixo, fazer um panelão. Ó, começou um evento aqui no palquinho, que é do Fuleco, né? Acho que é a... Fuleco, Fuleco, tudo. Fuleque. Seu foda. Bom, tá fechando, né? Acho que a programação tá rolando uma apresentação, a gente vai assistir. Mas eu acho que a gente pode fechar, mesmo que já tá rolando, a galera já tá fazendo a apresentação, a gente pode fechar os Siriricas Poéticas de hoje com uma declamação do seu Marcelino, que a gente tava esperando, assim, firmemente, pra ele declamar o Homos Erectus. O que você acha? Se a gente colocar aquela animação na internet, aí a gente já tem o Paulo... Olha, estão pedindo silêncio lá, acho que vai começar um negócio lá, hein? Silêncio! Vai começar lá, hein? Se a gente põe o... Não, o Paulo, eu vou declamar, deixa eu ver um pequenininho, um microconto, pra terminar. Dia e noite. Muito obrigado. Bravo. bravo. Bom, então vamos fechando Siriricas Poéticas. Lembrando que você está convidado, mulher ou homem, está convidado para se encontrar com a gente aqui todas as sextas-feiras, a partir das 5 horas da tarde. Nunca horário cheio, né? Porque a gente nunca consegue chegar às 5, né? Assim que alguma coisa, enfim, a gente está por aqui. Sempre libertando as nossas bucetas, no desenvolvimento da nossa consciência de gênero, nossa sexualidade, com literaturas orgásticas, muitas músicas maravilhosas e discussões que não levam, às vezes, a nada, mas que a gente está aqui, né? Que são maravilhosas também. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Valeu, Gozo. Espero encontrar você muito mais vezes aqui na Rádio Capivara. Jorge e Vinícius, muito obrigada. Muito obrigada, Olivia Opinião. Marcelino, muito obrigada. Venha mais vezes à Rádio Capivara. Muito feliz de você estar aqui. E a gente se encontra, lembrando você que a Rádio Livre Capivara é 24 horas no ar, 96,1, ou pelo nosso blog, radiocapivara.blogspot.com.br. Nos vemos na próxima semana. Ou melhor, nos ouvimos na próxima semana.